mídia corporativa. Faça Rádio Livre, ouça Rádio Livre. Esse aí foi Cali 13, muito bom. Latino América é o nome do som, vocês podem procurar aí na internet. Galera, o programa DMT, como sempre, gosta de dar voz à galera na mão do município e do estado governado por esses filhos da puta. Então, a gente vai dar voz ao Eduardo Fauzi. E é isso aí, 91,5. Meu nome é Eduardo Fauzi, eu sou economista formado pela UFRJ. Eu desde sempre militei no movimento estudantil. Dessa forma eu tomei contato com a luta diária dos guardadores de veículos, dos camelôs. E o guardador, bem como o pipoqueiro, o camelô, o ambulante, ele é extorquido pelo policial militar, ele é extorquido pela guarda municipal, ele é extorquido pela Sete Rio, ele sofre pressões de todos os lados. Existe uma liminar que garante a posse do imóvel, existe um alvará que garante a manutenção da atividade econômica no local. O secretário de ordem pública, que é quem deveria zelar pela ordem pública, ele desconhece, ele toma conhecimento, mas simplesmente desrespeita tanto a liminar judicial como o alvará de estabelecimento comercial. Mediante uso de força física por mais de 40 guardas municipais, armados de cacetete, de spray de pimenta, de soco inglês, protegidos por carapaças medievais. A partir do momento que se dá uma situação dessa, que não existe diálogo objetivo, um ser humano, qualquer pessoa minimamente civilizada, que tem um nível de consciência política, que se considere um homem, um cidadão brasileiro, é tomado por uma cólera, por uma fúria, que eventualmente extravasa. O secretário ficou o dia inteiro proferindo piadas de duplo sentido a respeito dos guardadores que estavam aqui prestando solidariedade ao proprietário do imóvel, ao legítimo proprietário. Chamado por diversas vezes de piolho de rua, gentinha desqualificada. Esse tipo de preconceito social é absolutamente repugnante. Isso é execrável. Em algum momento, eu simplesmente estourei. E é importante que seja dito que momento foi esse. Quando ele já tinha acabado de desapropriar o imóvel, destruir a propriedade, expulsar os ocupantes. Ele foi dar a coletiva de imprensa, posando como super-herói. Na coletiva de imprensa, ele falou o seguinte, ó. Estamos gravando aqui? Grava de lá pra cá, pra pegar a cara dele de bebê chorão. Se referindo à minha pessoa. Nesse momento eu explodi. Eu não aguentei. E foi a tapa mais bem dada que eu já pude dar na minha vida. Você tem direito a ter gratuitamente o seu alvará e trabalhar dentro da legalidade. No entanto, o município, covardemente, adotando uma política fascista que prejudica o mais pobre, que discrimina o mais pobre, que usurpa do povo não só as suas propriedades, mas do seu direito de trabalho em função das grandes corporações que ele representa, o município hoje em dia ele desconhece a legislação do microempreendedor individual. No caso desse imóvel aqui, não só havia alvará de estabelecimento para atividade econômica de estacionamento, como além disso, há uma liminar que protege a posse do imóvel. Quando eu, minha pessoa física, mostrei para o secretário a liminar que garante a posse do terreno para o seu Josias, que é o guardador que trabalha aqui e trabalha e mora aqui há 20 anos, ele olhou e falou: a lei sou eu sou o município, eu decido quem fica e quem sai. E invadiu. O que o secretário de Ordem Pública fez foi descumprir uma decisão judicial, ele invadiu o imóvel, destruiu, danificou, prendeu pessoas que simplesmente não tinham nada a ver com a história, completamente legalizados para estar exercendo a profissão de guarda de veículos aqui, tomou o imóvel particular e entregou ele, para entregar ele na mão das grandes corporações que querem construir aqui um shopping center. É isso aí, né, galera? Esse é o Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro. É assim que funciona. O nego chega, invade. E quero lembrar que esse programa aqui chega via ondas de rádio até o Palácio da Guanabara. Então, um abraço para os... Eu tenho certeza que a minha mão teve o peso de 1 milhão de pessoas que foram removidas irregularmente, que tiveram suas mercadorias apreendidas, que não puderam estar se defendendo pelos meios adequados. A tapa que ele levou foi ainda muito pouco diante do que ele merece. Ele merece cadeia. Você veia Eduardo Paes, Sérgio Cabral, toda essa galera aí do Partido dos Milicianos do Brasil. Revolução. Cali 13. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando agua. había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, pasaporte. ¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque la fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retrata mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. Esse é o programa DMT. Hoje fazendo uma viagem por toda a América Latina, peiotes, e em homenagem ao grande camarada meu, Salvador Kobe Jones, Dom Omar e Tego Calderon, que essa é a Rádio Livre 91,5. Hoje, las arboreras somos nós outros. Yo, Calderón. Lo que se diga de vida, William Landrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el Mister Politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si nada fuera Caldió Don Omar, nos daban conspiración la llave vota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo. Su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba guasimilla mentira, de que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago. Critican si trabajo, critican si soy vago. Viajo en primera y me tratan de segunda. A tu nena le encanta como el negro zumba. Yo soy tu buco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy un bandolero, donde voy le doy gracias a Dios por hoy entrar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumba. Ya lo que cheo, me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era Tecato y otro posible reo. Que me metieran preso, todos dijeron, mal los veo. Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener sus placeres. Mi gente, yo no soy distinto a ustedes. Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas. Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara. Cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Diablo, me duele tanta baba. Duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Tío, el no juzgarnos se le agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un bandolero, donde voy le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tato activao. Ustedes me lo han dado. Oye, a la gente le encanta sacar pellejo. Por profesión, otro por bochinchero. Sale a latigüeso, soy chicharronero, haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Yo no soy un santo, pero estoy en clave. Estoy pagando todas mis maldades y estoy aquí tirando pa'lante. Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes. Aquello que te jode, que te mataste, trataste, te superaste, pero te olvidaste. Que el papá upa está mirándonos de arriba. El único que juzga, el niche que no discrimina. Y yo no he visto al mani ni bandón. Calle Callejón, el bandido Calderón. Y no juzgando se le agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un bandolero, donde voy le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tato activao. Ustedes no me lo han dado. Eco, eco, The Lab, los bamboleros, Teo Calderón, Calderón, Diesel, Diesel. Don Omar e Tego Calderón, El Bandolero, aqui na 5. Interferência.radiolivre.org para todo o mundo. Galera aí do Psicodelia Pesada, é nóis. Hoje o clima é latino e multifacetado na América Latina. Mas eu confesso pra vocês que tem muita coisa do Cali 13, porque Cali 13 é do caralho. Essa aqui é mais uma. Mas antes disso, pra dar mais um pouquinho de Eduardo Fauzi, novo herói carioca que deu um brilhante tapa no secretário de Desordem Pública. Fala aí, meu irmão. A prefeitura do Rio de Janeiro tem uma verba de publicidade de 250 milhões de reais por ano. Eu não sei pra quê que prefeitura precisa fazer publicidade. Se precisa fazer publicidade é porque tá querendo vender um produto que não existe. Se a administração municipal fosse boa, não precisava fazer publicidade. Então, inevitavelmente, a grande mídia, ela serve ao interesse de quem paga. Quem paga é quem paga 250 milhões por ano. Se o prefeito, a assessoria de imprensa do prefeito disser, picha ele como criminoso, como marginal, é o que vai ser feito. O programa DMT faz uma pergunta. 50 milhões por ano. É você? Democracia. Oye, para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Tú eres un panal de dulce, fruta fresca. Tú tienes una mirada demasiado pintoresca, una mirada color infinito. Me pones el estómago blandito. Vamos pasito a pasito, siguiéndonos las huellas, caminando en una tómbola de estrellas. Un trayecto con clima perfecto. Regálame una sonrisita con sabor a viento. Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra. Tú eres todo lo que me equilibra. Un balance, lo que me complementa. Un masaje. Sou historiadora de América Latina e sou historiadora de América Latina porque sempre me senti latino-americana, sempre quis e sempre percebi em mim um lado latino e uma necessidade de busca por essa identidade. Isso é um momento chato da minha vida, mas é porque a gente tem muito mais coisas semelhança em tento com a galera da América Latina, que pela diferença do idioma a galera do Brasil não percebe o inglês. Bonitos e sensíveis uns aos outros do que nós, que somos meio que ainda falando português. Então, o Brasil não é América Latina, não é assim. A gente é América Latina, discute coisas muito parecidas desde a virada do século XIX, intelectualidade brasileira, intelectualidade latino-americana, mesmas coisas, pensa identidade, pensa democracia, pensa que a gente, pela história que pode ter os mesmos tipos de política que tem lá fora, que a gente é diferente, é constituído de uma forma diferente. Vamos aproximar o pensamento, vamos aproximar a música, aproximar a arte, que desde a virada do século XIX para o XX, seja em arte, seja em termos de política pública, você pode preocupar bem que a gente está junto. Viva a América, salve a nossa. Definitivamente uma cultura muito mais charmosa que essa cultura imperialista de merda. Rádio Interferência. E esse é o programa DMT. Toda terça-feira passando por cima da Voz do Brasil. Foda-se a Voz do Brasil. E chamarei agora nosso do Perota Xingó. Soy el Verbo. América Latina. Soy el verbo que acciona una buena conversación y cuando tú me nombres.

nene, yo me contando esto. Es algo bueno, yo buena vez. Chacha nene, yo me contando esto. Es algo bueno, yo buena vez. Ah, ah, ah, ah, ah. Trazia a transformação e o amor, mesmo que uma forma de um tapa muito bem dado no secretário de ordem pública, displicente e criminoso. A prefeitura do Rio de Janeiro tem uma verba de publicidade de 250 milhões de reais por ano. Eu não sei para que que prefeitura precisa fazer publicidade. Se precisa fazer publicidade é porque está querendo vender um produto que não existe. Se a administração municipal fosse boa, não precisava fazer publicidade. Então, inevitavelmente, a grande mídia, ela serve ao interesse de quem paga. Quem paga é quem paga 250 milhões por ano. Se o prefeito, a assessoria de imprensa do prefeito disser, picha ele como criminoso, como marginal, é o que vai ser feito. E a Rádio Interferência não serve a ninguém. É uma voz da pessoa comum. Como pessoa comum, todo cidadão tem direito de buscar justiça. Filhas da puta que arbitrariamente fazem dessa cidade, desse estado e desse país um circo. E agora, para fazer uma mudança vertiginosa, isso mesmo, num programa especial da América Latina, a gente vai lá para a África